O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. A nossa associação, que foi fundada em Paris em 1992, ela tem um cunho internacional. Nós temos ativistas associados de vários países. E temos um centro aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde vários associados da Stop aplicam as descobertas de Norberto Kepp, da ciência trilogia analítica, em vários campos, porque a função da ciência trilógica é difundir a principal descoberta de Norberto Kepp, que é da inversão, a inversão psicossocial. Como o ser humano está invertido, como ele tem valores invertidos, como ele escolhe o mal para si mesmo ao invés do bem, e como a sociedade foi criada de uma forma de pernas para cima, com valores que absolutamente não têm nada a ver com o ser humano, muito pelo contrário, são contra a natureza humana, criando um inferno para nós vivermos e destruindo o nosso planeta. Tudo isso tem a raiz no interior do ser humano, nesse processo que se chama inversão. E tudo que foi feito na civilização vem do interior do ser humano, vem de suas ideias, vem de seus sentimentos, vem da sua inveja, da sua arrogância, da sua soberba. Mas principalmente disso que Kepp descobriu, que é um processo invertido, em ver o mal no bem e o bem no mal. Então nós vemos, por exemplo, a honestidade, a bondade, o amor, como demodês, como coisas assim fracas, que em inglês se chamam dos nerds, né? Uma coisa de nerd, de bobão, fora de moda. E que para você ser assim um indivíduo realizado, ter felicidade, então você tem que ser do mal, né? Você tem que usar a sua roupa bem capeta, de preto, com símbolos luciferinos, porque aí você está dentro da onda. Você tem que estar plugado, né? Em tudo quanto é site ou jogos de ataque, de violência, de disputa, você tem que ter uma máscara de rico, porque senão você não vale nada. Enfim, é um mundo da violência, é um mundo desumano que foi criado por causa dessa danada, dessa inversão psíquica. E a nossa sociedade tem a finalidade de difundir, de desinverter o ser humano e de desinverter a humanidade. Dr. Kepp, o senhor, inclusive, na sua nova física, da metafísica desinvertida, o senhor tem uma teoria da física que mostra que o ser humano e o universo não veio assim de um macaco, ou de uma bolinha, ou de uma ameba, como os teóricos afirmam. Na verdade, desinvertendo isso, vendo essa inversão, o ser humano sim veio de algo muito mais incrível. Como o senhor fala, veio das estrelas, veio diretamente do ser divino, assim como o universo. E a energia que move os seus motores também vem dessa dimensão. E isso é muito bonito, porque Você isso. lembra aquela ideia, né, que o Kaiserling é um famoso pensador alemão, até ele morou na Áustria há muito tempo, e ele era filho, né, de outro pensador, Arnold Kaiserling. É isso. Arnold, o filho, e Hermann, o pai. Então, ele dizia o seguinte, que o nosso trabalho era o único, assim, dentro da ciência, que considerava uma parte do ser humano são, mesmo que ele fosse muito doente. Porque, em geral, toda a psicopatologia, quer dizer, a ciência é baseada na filosofia, né? Então, eles se baseiam em alguns autores, principalmente no erro muito crasso, assim, de Platão, dizendo que tem que combinar o sim com o não, para que haja algum elemento viável na vida. E o Hegel, né, George Hegel, que era um pensador alemão, ele fez aquela ideia. Tentou tirar da Santíssima Trindade, só que ele colocava a tese com a antítese. tese com antítese para formar a síntese. Quer dizer, a mesma ideia errônea que o Platão fez. Nós podemos considerar que esse foi o único erro que o Platão cometeu ao querer colocar o que não existe com o que existe para formar um terceiro elemento, o sim com o não, o que existe com o que não existe. Então, na física moderna, como a Cláudia está falando, eles tentam colocar a matéria como a antimatéria. Então, todo o nosso trabalho é para comprovar que um elemento não pode ser combinado com o não, ou então um elemento com o não elemento, para haver um terceiro elemento. Que o que é não é uma coisa de oposição ao bem. Então, nosso trabalho é baseado nesse princípio de que o mal é a privação. O mal não é algo criado assim, vamos dizer, como se tivesse uma entidade, como se tivesse uma existência por si. Mas o mal é a negação ao bem, a qualquer tipo de bem, seja no campo da física, no campo da medicina. Porque a medicina, por exemplo, né, eles usaram muito a ideia do Pasteur, porque a medicina sempre tratou assim da causa das doenças no campo da física. Então, o Pasteur, ele jamais admitiu, porque ele era químico, né, o Pasteur, ele jamais admitiu que haveria um fator emocional. Então, se os senhores verificarem o estudo de medicina, os senhores vão ver que nas escolas de medicina não há nenhum estudo sobre as emoções, sobre as tendências psicológicas, né? Teria que combinar, né, as emoções que o doente sofre. As emoções são esses elementos até retirados da teologia. Combinar a teologia, que é emoção, com a, vamos dizer, a filosofia, que é a razão, para dar então o terceiro elemento, que é o elemento que existe por si. Então, se vocês forem ver os médicos em geral, e também os odontólogos, né, nas faculdades de odontologia, eles não dão nenhuma importância à questão, por exemplo, emocional. Por exemplo, se o indivíduo tem cárie no dente, ou então tem problema dentário, ou então má conformação das mandíbulas, etc., etc., nunca eles irão ver nas escolas de odontologia a causa emocional, né? Então, quando o indivíduo tem range os dentes, quando o indivíduo, então, na medicina, né, ele tem dores inexplicáveis e que os cirurgiões abrem o corpo da pessoa para ver o que é, nunca eles veem a parte emocional que causa todos esses problemas. Vamos dizer, o próprio interior, os glóbulos sanguíneos, ficam deformados por causa de uma atitude de muita raiva da pessoa. As pessoas que têm muita raiva, que têm muito desejo de vingança, geralmente são pessoas que têm tumores, ou então a pessoa muito dependente, né? Na clínica do Vasconcelos, onde eu trabalhei tantos anos, eu notava que as pessoas que sofriam do estômago, úlceras, ou então mesmo do aparelho circulatório, eram pessoas assim que tinham uma dependência muito grande, que não queriam deixar de ser crianças. Então, esse dado, né, o indivíduo quer ser infantil a vida toda, é um dado fundamental na psicanálise. Agora, a psicanálise não é psicologia, né? É muito importante fazer essa diferença, porque para ser psicanalista, além do curso de psicologia, além do curso de medicina ou de outra faculdade qualquer, o indivíduo tem que se analisar para verificar a parte emocional, que a verdadeira psicanálise tem que cuidar praticamente da vida emocional, porque a deformação, né, do próprio cérebro, a deformação do corpo, a decadência da pessoa é causada principalmente pelas emoções negativas, pela atitude que o indivíduo toma contra a vida afetiva, contra o amor, contra a razão, contra o bem. Então vamos dizer que filosofia tem muita coisa da teologia. A filosofia tem descobertas semelhantes àqueles dogmas até que a teologia tem. Por exemplo, na questão, né, do sacramento, na questão da hóstia consagrada, que ali tem um corpo divino, o corpo de Deus, o nosso trabalho de psicanálise integral mostra que Cristo realmente está presente ali. Quer dizer, todas as prerrogativas de corpo e alma, né? Porque ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Então estão presentes ali a energética de Cristo, né? A presença dele, que é difícil de entender, mas através desse estudo moderno que a gente faz, é possível começar a compreender o que ele queria falar. De maneira que, se a doença vem de uma conduta interna ruim, a saúde vem de uma conduta interna boa. Se o ser humano percebe o que ele tem de ruim, ele vai deixar o que ele tem de bom florescer na vida dele. Marcinha, quer falar alguma coisa como dentista? Sim, o senhor estava comentando essa questão emocional e eu lembrei que eu atendo clientes, né, todos os dias, e não são vistas mesmo, a pessoa não percebe essa questão emocional, né? Então, ontem mesmo eu estava atendendo uma moça que ela tem muita raiva, assim, do qualquer problema que acontece com ela, ou de relacionamento, ou no trabalho. Então, ela tem enxaquecas horríveis, dores, assim, na articulação. Ela fica apertando, rangendo muito os dentes, né? E aí, ela foi ao médico, eles medicam tudo, mas eles não tratam dessa questão emocional. Então, eu estava falando para ela, né? Para ela perceber essa questão da raiva que ela fica o tempo todo, dessa, assim, ansiedade e transtorno, assim, o tempo todo, e que isso que provoca essas dores de cabeça, né? Agora, a senhora é dentista, mas aqui da trilogia. Mas no estudo que a senhora fez na faculdade, né, existiu algum estudo sobre a vida emocional? Nunca, doutor Kep, e atualmente cada vez menos, assim, não tem esse lado psicológico e não é considerado, não, pela odontologia. Então, a odontologia quer tratar apenas dos dentes, né, sem ver a parte emocional. É verdade. Então, essa arcada dentária ruim, aquele tipo de face prognástica, né, que é avançada para frente, que parece até meio macaco, isso tudo vem das emoções negativas. Está de acordo? Sim, porque as tensões emocionais, assim, desde a infância, elas vão provocando estímulos e os ossos vão crescendo erroneamente. Então, se a criança, por exemplo, fica com uma atitude de raiva, ou se ela tem uma atitude também de muito medo, retração, ela também bloqueia o crescimento ósseo. Aí não cabem os dentes no arco dentário, né? Isso é muito importante de ver desde a infância. As faculdades de odontologia deviam pedir esse livro que a senhora escreveu para mostrar o fator emocional. Qual é o nome desse livro? É Odontologia do Terceiro Milênio, Trilógica. Então, é um tipo de estudo que a Marcinha e a doutora Heloísa fizeram para mostrar a importância de colocar os fatores psicológicos, né, no trabalho odontológico, senão não tem como explicar as doenças, que a deturpação, que a, vamos dizer, qualquer tipo de doença odontológica ou física tem uma causa assim fundamental na vida emocional. Sabe, Marcinho, eu dava aulas aí no segundo, terceiro ano, aí na cadeira do Vasconcelos e do professor Decur, né, que era cardiologista, para os estudantes de medicina. E depois, né, houve uma campanha muito grande de um ou outro professor, principalmente de psiquiatria, o Pacheco, né, professor Pacheco, que não queria que desse aulas que não fosse estritamente mecanicista no campo material. E aí eles não continuaram com esses cursos. E justamente a causa fundamental de todos os problemas humanos, não só na questão da medicina, da odontologia, mas na questão principalmente mecânica social, do dinheiro, né? Tem toda a causa, né, nesse fator emocional. O que é que o nosso repórter aqui, Ortiz de Camargo Neto, poderia falar nessa questão tão terrível que é atualmente, de alguns que têm o poder no mundo todo, né, principalmente no exterior, eles reservarem todos os bens para quem está no poder e subtrair do povo o direito que o povo teria a ter uma vida razoável? Então, doutor Kepp, é por isso que a ciência médica atualmente, de que nós estamos falando agora, ela dá tanto valor ao lado mecanicista, materialista dos remédios, porque é o que mais dá lucro para as grandes corporações dominadas por esses grupos. Agora, essas corporações todas, né, que tiram tanto lucro, o senhor não acha uma injustiça esse lucro e só para aqueles, os donos, né, os grandes capitalistas, se enriquecerem cada vez mais, tirando tanto dinheiro do povo? Como é que o indivíduo pode ter 70 bilhões de dólares na própria conta? Esse dinheiro é do povo, não é dele. O petróleo não é do Rockefeller, não é das pessoas que tiram e que exploram o petróleo. O petróleo é de todo o povo. Então, o lucro devia ser distribuído para todo o povo. O senhor está de acordo? Então, é a tese que o senhor fala no Libertação dos Povos, doutor Kepp, que a miséria do mundo é causada pelos poderosos da economia. Um grupo restrito de pessoas, aí umas 100 famílias, que tem o governo mundial, a parte econômica, é que privam a humanidade dos bens que todos deviam ter, né? Então, a gente pode dizer, né, que os milionários são pessoas terríveis para a humanidade, né? Porque a pessoa não pode ser milionária pelo próprio trabalho, né? Um médico, por exemplo, um advogado, mesmo assim, um empresário que faz o seu próprio negócio, jamais ele vai ser um milionário, ou melhor ainda, bilionário, só com o trabalho, né? Até um industrial, né, doutor Kepp? Ele vai ter uma vida boa, mas milionário, bilionário, como esse pessoal é, né? Então, a gente pode dizer que ser bilionário é ser um grande gangster. Exatamente. Então, o povo precisa parar de ficar adorando esses que roubam tudo que é do povo para eles. Mas hoje nós tivemos uma boa notícia que o Richard deu, doutor Kepp, que aquele presidente Bush dos Estados Unidos, né, o pai, né, o filho, ele não pode mais sair de lá, senão ele vai preso por causa dos crimes. Ele é dono, né, da, inclusive, uma companhia de petróleo. Agora, na questão da física, né, como o tempo vai passando rápido, o nosso aqui engenheiro que está fazendo os motores, Kepp Motor, né, O que que o Alex poderia falar? Bom, acho que é uma coisa importante, né, Dr. Kepp, que até hoje, né, a ciência tem seguido essa ideia de que é a matéria que gera tudo, né? Então, até essa ciência positivista, né, que deu tanto valor à matéria, né, ela está chegando a um fim, quer dizer, ela não conseguiu resolver os problemas da humanidade, nem na medicina, nem na física. E, então, o que é preciso fazer é mudar essa base metafísica da ciência, né? Então, o senhor mostra no livro da Nova Física, né, que existem essas energias invisíveis, né, que sustentam todo o universo, que são mais poderosas do que essas energias materiais que a gente acredita, né, que a ciência atual acredita que sejam as únicas que existem, né? Então, enquanto não mudar essa perspectiva, enquanto a gente não começar a estudar, então nem as máquinas, nem o ser humano não vai começar a ser entendido e não vai se desenvolver, né? Então, e aqui nós temos Richard Jones, que é um professor das escolas Millennium do método trilógico de ensino de idiomas, né? Ele dá aulas de psicossocioterapia nas escolas Millennium. Richard, qual seria, na sua maneira de ver, a principal inversão que o senhor gostaria de falar aqui para os nossos ouvintes beneficiários? Eu acho que eu estava tratando um aluno recentemente na aula que tem essa inversão que tudo vem de fora. Então, ela foi assaltada recentemente. Ela estava muito preocupada com isso. Ela estava dizendo que o assaltante fica com muitos carros para roubar e ele escolheu diretamente ela, esse carro dela para roubar. Não carro, mas coisas dentro do carro. Então, ela estava dentro do carro também. E ela disse que ela tinha uma luta com o namorado logo antes disso. Então, ela está percebendo que ela tinha uma energia muito assustada, sabe? E quando ela olhou nos olhos desse assaltante, ele vem diretamente para o carro dela, não para os outros. Então, eu acho, eu estava tentando demonstrar para ela que esse não foi uma questão por acaso, não? Uma questão energética. Energética, exatamente. Totalmente. E foi, ela foi muito... De atração, né? De sintonia e de atração. A pessoa que está cultivando um mal no interior, exato, ela atrai o mal também de fora. E quando ela olhou nos olhos dele, ela sabia que ele vai roubar. Então, vai ver que ela até transmitiu telepaticamente a ideia. Vem aqui me assaltar. Ô, Marco, o que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Senhora, fez essa pergunta. Qual seria Marco maior... Marco é nosso psicanalista finlandês, né? Fala aí, Marco. Homem de gelo. Essa pergunta, qual seria a grande ou maior inversão? Eu não posso dizer qual seria maior, mas eu vejo que tem uma grande inversão na questão de dinheiro e trabalho. Eu pergunto muitas vezes nos cursos ou na escola Millennium, por que que vocês trabalham? O que que vocês pensam? Então, normalmente pessoas falam, bom, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Eu tenho que pagar minhas contas. Então, essa é a nossa ideia. Pessoas pensam que nós trabalhamos para ganhar dinheiro e não que nós trabalhamos para ter tudo que nós precisamos. Até roupa, casas, comida, tudo. Aliás, tudo vem de trabalho. Essa ideia que só se pode ter essas coisas com dinheiro já é meio esquisito, né? Já é. Selma, a senhora como psicanalista aqui da CITA, eu gostaria que a senhora falasse rapidamente para nós que temos pouco tempo, qual que seria a principal inversão para a sua mensagem de hoje? Então, eu acho que dentro do que o Dr. Kepp estava falando, essa questão do povo admirar tantos poderosos, eu acho uma inversão fantástica do povo, porque de todos nós, né? Porque inclusive existe essa ideia que eles têm uma vida boa, uma vida fácil, que eles são muito felizes. E mostrando, como ele diz, que a pessoa, por exemplo, que pauta a vida para ganhar dinheiro, pelo glamour, pelo status, ele está indo contra algo interno dele, né? A essência original. Por então isso não que pode o rico estar não, bem. Por isso que o rico nunca é muito feliz, não. Não, né? É. E está cheio de doenças. Então eu vou ler para vocês um trechinho aqui do livro O Homem Universal, de Norberto Kepp, página 5. Ele diz aqui: acredito que minha função é a de demolir mitos. Durante todo o tempo de meu trabalho, mostrei a mítica referente à medicina organicista, a psicologia fisiologista, a política dominada pelo poder econômico, que vem ocasionando enorme estrago à civilização. Procurei ainda demonstrar o rumo errôneo da física moderna, que seguiu uma metafísica invertida. Agora tenho o desejo de conscientizar o último dos mitos que permanece, a ciência experimental, derivada da filosofia das ciências. Evidentemente, esse edifício de arrogância construído pelos acadêmicos é o mais difícil entre todos de cair. Porém, já não tem uma posição tão firme e deve desmoronar brevemente. Então, a ciência experimental materialista já está com seus dias contados. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre a nossa ciência, liguem para o telefone 3032-3616. 3032-3616. Cursos, palestras, livros, programas de rádio, de televisão, cursos de idiomas, tudo aplicando a trilogia, psicanálise, odontologia, seminários de psicossomática, tudo isso vocês poderão acessar no nosso site www.stop.org.br.